Olá, meus amigos da Casa da Prece Chico Xavier. Eu convido a todos para iniciarmos mais um Evangelho de domingo, lembrando que podemos deixar o copo com água para ser fluída pelos Espíritos. Começando pela oração, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor infinito, pedindo o amparo, a assistência dos Espíritos amigos, para que as reflexões que faremos nesta manhã possam nos ajudar em nossa evolução espiritual. Permita, Senhor, que possamos compreender a grandeza da vida espiritual e que possamos entender o quanto as nossas ações na presente encarnação é importante para a nossa evolução. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Nesta manhã, meus amigos, vamos refletir sobre uma comunicação do Espírito Lacordaire, dada no ano de 1863, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma comunicação que recebeu o título Bem Sofrer e Mal Sofrer. Nesta comunicação, Lacordaire traz a lembrança à afirmação de Jesus: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. E Lacordaire faz uma consideração muito importante para entendermos sobre quais aflitos Jesus estava se referindo. Afinal de contas, todas as pessoas que se encontram na Terra sofrem. Então, será que todos serão bem-aventurados? E aí, Lacordaire traz a sua reflexão que nos faz entender que não são exatamente todos os aflitos. Ele diz assim, olha, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, ele faz uma distinção entre dois grupos de pessoas que sofrem. Pessoas que sofrem e têm inúmeras reações negativas em razão do sofrimento, e aqueles que entendem o sofrimento e passam a suportá-lo de uma forma que os conduzirá ao reino de Deus. Lacordaire diz que aquele que tem o desânimo acaba cometendo uma falta. Porque diante de um sofrimento, se nós nos desanimarmos, nós tiramos de nós mesmos as forças. Lacordaire diz que Deus recusa as consolações quando nos falta coragem. Não é exatamente que Deus vai recusar as colocações, ou melhor dizendo, as consolações. Na verdade, somos nós mesmos que não nos tornamos aptos a perceber que ao lado do sofrimento, das dificuldades, também vêm os meios para superá-las e também vêm as grandes lições que nós, como espíritos em evolução, necessitamos. Ele utiliza dessa linguagem, Deus vos recusa consolações, em função do seu pensamento, da forma como ele colocou para as pessoas que leram no século XIX essa comunicação. O que de fato acontece, Deus é abundante nas suas ofertas de tudo que há de bom para os espíritos em evolução. Então, não seria Deus se recusando a nos dar consolações, mas na verdade nós mesmos nos impedindo de recebê-la. Lacordaire diz que uma das grandes forças que nós podemos ter para nos apoiar em nossas lutas, em nossos sofrimentos, é a prece. Ela é a forma que nós vamos nos nutrir de algo que vai nos estimular, nos sustentar. A prece, como sabemos, nos traz um grande alívio no momento do sofrimento. Todos nós temos experiências que já demonstraram o quanto uma oração nos trouxe, em algum momento, a fortaleza, a consolação, a esperança. Mas Lacordaire também diz que a prece por si só não basta. É necessário que nós tenhamos a fé viva na bondade de Deus. Parece estranho o Espírito dizer isso, fé viva na bondade de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas acreditam em Deus, muitas pessoas reconhecem a sua existência, mas não compreendem a sua bondade. Passam a imaginar Deus como se fosse uma pessoa, e imagina que a bondade divina seria como se fosse a bondade das pessoas, que muitas vezes agem de uma forma sem muito critério ao espalhar os bens. A bondade de Deus muitas vezes representa também a ausência de algo que nós queremos muito, a falta daquilo que nós desejamos e que não seria adequado para nós naquele momento que nós desejamos tanto. Então a fé viva na bondade de Deus é sobretudo compreender que Ele nos dará aquilo que realmente é importante para nós e não aquilo que nós consideramos que seja verdadeiramente bom segundo o nosso ponto de vista. Ele também nos traz a lembrança, Lacordaire, de um ensinamento que vem sendo transmitido à humanidade já há muito tempo, de que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Quantas vezes ouvimos isso? Quantas vezes ouvimos alguém nos lembrando de que nós só recebemos as experiências que nós estamos aptos a enfrentá-las? Aquilo que é demais para as nossas forças, mas jamais chegará até nós. Esse pensamento por si só, se acreditássemos realmente de que as nossas provas, as nossas lutas, só chegaram até nós porque nós estamos aptos a enfrentá-las, nos traria uma grande força, porque nós seríamos os primeiros a acreditar no nosso êxito. Se demonstra nos dias atuais que as pessoas que não acreditam em suas próprias possibilidades, as pessoas que duvidam da sua capacidade, não encontram resultados positivos em suas vidas. E quando nós unimos essa ideia, a ideia de que Deus, de forma sábia, perfeita, nos oferece aquilo que realmente nós necessitamos, nós passamos a entender que as nossas lutas, as nossas provas, não são maiores do que a força que Deus nos dá. Por isso que é importante sempre confiarmos na bondade divina, porque ela nos guiará, em meio aos nossos desafios, a descobrirmos os meios de superar os problemas, as lutas, as dificuldades da vida. O fardo é sempre proporcional às nossas forças, assim como a recompensa que nós pretendemos receber sempre será proporcional à resignação e à coragem. A resignação é a capacidade que nós temos de viver enfrentando as adversidades sem desanimar, sem paralisar aquilo que nos cabe fazer a cada momento. E a coragem que ele se refere aqui é a coragem de todos os dias lidarmos com as nossas dificuldades, os nossos problemas, sempre compreendendo que num determinado momento nós vamos superar. Nós sempre receberemos a recompensa por aquilo que nós fizemos, mas ela não será de imediato, ela não será da forma como nós pensamos. Ela será sempre proporcional àquilo que realmente nós fizemos no enfrentamento das dificuldades e dos problemas. Muitas vezes nós nem percebemos que a recompensa foi a própria superação daquela fase difícil que nós vivíamos. Nós, muitas vezes, diante dos sofrimentos, das dificuldades, ficamos tão assim cegos por causa daquela dor, muitas vezes insensíveis à vida, que não percebemos as novas e melhores oportunidades que se abrem para nós todas as vezes. É necessário, portanto, que nós entendamos que a dor e o sofrimento não pode anestesiar os nossos sentidos, não pode nos deixar de impedir de ver todas as outras coisas boas que a vida nos oferece. Ele nos traz, Lacordaire, nessa belíssima instrução, ele nos traz o exemplo do militar que não fica contente quando ele não tem a possibilidade de demonstrar toda a sua habilidade, de toda a sua capacidade de realizar aquilo para o qual ele se prepara, a guerra. Ele está trazendo a figura do militar porque no tempo em que ele vivia e até hoje é o exemplo de pessoas que enfrentam grandes adversidades no exercício daquilo que seria a sua profissão. Aquele que deseja a promoção, que deseja o crescimento na sua carreira, ele não deseja ficar paralisado o tempo todo, aquartelado, sem realizar nada. Ele vai sempre desejar os desafios que possam trazer a ele as promoções. E assim ele nos traz essa figura do militar dizendo que nós temos que ser como aquele que deseja os momentos de desafios, de lutas, justamente para poder se promover. Então ele diz assim, concluindo a análise desse exemplo: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Pode parecer estranho aos olhos do mundo dizer fique feliz quando os problemas chegarem. Mas temos que lembrar que é um espírito que já venceu inúmeras dificuldades, inúmeros problemas, nos dizendo: as provas, as lutas da vida são essa batalha que dará a vocês a possibilidade de elevarem-se na evolução espiritual. Então, ao dizer alegrai-vos quando Deus os enviar para a luta, é dizer: fique feliz quando você tem a oportunidade de se desenvolver, de desenvolver a sua coragem, de desenvolver a sua capacidade de resistência, de descobrir as forças que vivem adormecidas dentro de você. Ao dizer alegrai-vos quando Deus vos envia à luta, ele quer dizer alegrai-vos pela oportunidade do crescimento. Essa simples forma de mudar a visão que nós temos sobre o sofrimento, ao invés de pensar que ele é castigo, que ele é punição, que ele é apenas algo que surge para nos tirar a paz ou a felicidade, a simples forma de mudarmos esse nosso modo de conceber o sofrimento já modifica o resultado dele em nossas vidas. Se nós lidarmos com uma situação adversa de uma forma resistente, revoltada, cheia de reclamações, nós tornamos aquele momento ainda mais intenso, ainda mais doloroso. Mas se nós percebermos que ali reside uma oportunidade para desenvolvermos o nosso potencial, a nossa capacidade, nós nos tornamos ainda mais fortes para a superação dessa dificuldade. Portanto, nós não podemos permitir que nos falte a coragem no enfrentamento das lutas, porque as nossas recompensas serão bem menos importantes, bem menos significativas. Aquele que passa por uma prova reclamando, revoltado, não aproveitou tudo o que ela tinha a ensinar e inevitavelmente deverá recapitular aquela experiência, talvez não exatamente como da primeira vez, mas de alguma forma, aquilo que ele não aproveitou no aprendizado deverá retornar. Por isso, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. É assim então que Lacordaire nos faz refletir sobre qual deve ser a atitude que nós devemos ter diante das dificuldades. É reconhecer que, dominando as nossas tendências inferiores, como a impaciência, a cólera, o desespero, nós perceberemos que estaremos muito mais fortalecidos para superar esse momento de dor que nós vivemos. Lacordaire conclui então a sua instrução dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque então podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, refletindo sobre essas informações, sobre essas ideias de Lacordaire, sobre como devemos enfrentar os sofrimentos, as lutas da vida, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mais uma vez, em agradecimento à vida. Em agradecimento à oportunidade bendita que temos de nos experimentarmos nas vivências do mundo, descobrindo as nossas forças, adquirindo novas qualidades no exercício das nossas tarefas. Saibamos reconhecer todos os dias que as oportunidades da vida são sempre benditas porque foram permitidas por Deus. E assim, Senhor da vida, é que nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sempre a força para vencermos os desafios do dia a dia, permitindo aos Espíritos Consoladores nos lembrarem sempre dessas verdades eternas, nos inspirando a confiança, nos inspirando a certeza da presença amorosa desses seres tutelares que nos acompanham, nosso Espírito Protetor, que também chamamos de Anjo da Guarda. Possamos ouvir, Senhor, seus conselhos no momento em que refletimos sobre a vida, em que meditamos sobre as nossas experiências. Senhor da vida, nós pedimos que os nossos irmãos que se encontram cansados, abatidos de suas lutas, de suas provas, possam encontrar sempre as consolações e a força para vencerem os seus desafios. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois sois vós o poder, o reino e a justiça para todos sempre. Que assim seja, graças te damos, Senhor. E aqui ficamos, então, meus amigos, com mais um Evangelho de domingo da Casa da Prece Chico Xavier. Tenham todos um domingo de muita paz, de refazimento, e que a nossa semana possa ser recebida com alegria pela oportunidade que temos de continuar trabalhando e vencendo todos os dias. Fiquem na paz de Deus.